nosso Deus e nosso Pai. Nós entramos na Tua presença neste momento, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, que é o único mediador entre o Senhor e os homens. É o único caminho pelo qual nós podemos nos chegar ao Senhor. E eu quero Te pedir, meu Deus, por toda essa gente que se encontra aflita, desesperada, pessoas, Senhor, que ouvem esta oração no hospital, no leito de dor, gemendo, pessoas, meu Deus, que já nem têm mais esperança de voltarem para casa, porque a sua doença tem sido uma incógnita para a medicina. Os médicos fazem exames, chamam outros médicos, fazem uma junta médica, mas ninguém consegue chegar a um diagnóstico. Ninguém consegue descobrir a origem, a razão deste problema. Meu Deus, ah, meu Pai, olha para essa pessoa que já não aguenta mais tomar tantos calmantes, já não aguenta mais tantos medicamentos. Ela já está com o seu estômago indisposto, ela se sente indisposta já com tanta mistura de remédios, e a situação tem se agravado dia após dia. A situação tem estado cada vez pior. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode nesse momento penetrar o Teu poder nessa doença e arrancar este mal. E é o que eu Te peço agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, arranca esse mal agora, toca nessa ferida, nessa dor, meu Deus, cura agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, visita essa pessoa que se encontra encarcerada, essa pessoa que se encontra privada da sua liberdade, atrás de grades frias, Senhor, e ela já não aguenta mais essa situação, ela já não aguenta mais esse drama, ela não vê hora para estar em liberdade. E muitas vezes, Senhor, chega até a perder a noção do tempo, chega até a nem saber qual é o dia da semana, ela chega a nem saber mais o que fazer da vida. Muitas vezes tem vontade de morrer, muitas vezes tem vontade de acabar com tudo de uma vez. Mas eu peço que o Senhor dê forças, eu peço que o Senhor renove as forças dessa pessoa, dê ânimo, Senhor, para que ela possa superar esses dias difíceis, para que ela possa superar esta fase tão difícil da sua vida e possa em breve, muito breve, Senhor, ser reintegrada à sociedade, voltar à sua vida normal. Visita os presidiários, Senhor, visita, meu Pai, as famílias, visita agora esse casal, derrama o amor do Espírito Santo, salva esta família, meu Deus. Nós Te pedimos agora, visita a cada ouvinte, visita, venha com a Tua presença e envolva esta pessoa, envolva, meu Pai, para que ela seja livre, que ela receba agora o Teu poder, a presença do Teu Espírito, Senhor, e experimente a libertação, a transformação. Nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém.